forma de comer, em gastronomia, diversidade, tudo em um só lugar. Venha degustar a melhor culinária regional. Bistique Restaurante, pizza ao vivo, comida frio à la carte, gostosa, bonita, diversidade e uma coisa de sabor. Por sua tradicional de sopa e muito mais. Aceitamos comida de gastronomia. Extra Motos, onde você encontra tudo para a sua moto. Extra Motos, aceita todos os cartões de crédito. Telefone 753425-3265. Rua Augusto Publio, número 18, Cachoeira. Próximo ao Jardim Grande. Extra Motos, o lugar certo para a sua moto. R$ 2,00. Primeiro prêmio, uma Pop 110 0 km.